povo. O site da Copel tem soluções para todas as fases da sua vida. Arrumou casa nova? Peça a ligação de energia pelo site. Prepare foto do RG, CPF e um documento que comprove seu vínculo com o imóvel, como contrato de locação ou a escritura. Aí é só acessar copel.com. O prazo para ligação é de até 5 dias úteis na área urbana. Feliz casa nova em apenas um clique. Acesse copel.com. Copel. Você ouve ZYO 561, Voz FM, 91,9 MHz, Avenida Generoso Marques, 595, segundo andar, Coronel Vivida, Paraná. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva, Rádio Voz. A partir de agora, você fica com a melhor transmissão do futsal. Jornada Esportiva Rádio Voz, porque futsal com mais emoção é aqui.